Um minuto com este negócio sustentável. Sabias que cerca de 789 milhões de pessoas vivem sem acesso à energia? Infelizmente, muitas pessoas enfrentam dificuldades em ter o acesso à energia confiável e acessível, principalmente em áreas rurais e países em desenvolvimento. Esta falta de acesso pode ter graves consequências, afetam diretamente o acesso a serviços básicos, como água potável, saneamento e saúde. Felizmente, existem soluções que podem ajudar a facilitar o acesso à energia, como a promoção de energia comunitária renovável, a instalação de turbinas eólicas e desenvolvimento da microgeração de energia. Juntos pelo acesso à energia e um futuro sustentável.